4217, muito bom dia, prepara a saída da Eule, da morte, vou aguardando cópia. Da Eule, do nosso Francisco. Estamos com 181 a bordo, 0353 de autonomia Alterno Galeão. Pelo 173, está autorizado o táxi a parte 1 no taxi indiano. Ponto espera da opção 20, chumitou 118, decimal 95, registro altímetro 018. Táxi via pátio 1 indiano. Ponto de espera da 10, torre 11895, ajuste 1018, voo 173. solo Salvador, Sunset 520, se tiver acionamento no trecho. Sunset 520, observa a passagem do Zang da Gol, entra a guarda, pode ser autorizado. Se tiver acionamento, chama o som para o táxi. Após o Zang da Gol, autorizado, se tiver acionamento, Sunset 520. A linha decola, pistão no zero, vento no 80 graus, 079. A linha decola no zero, voo no 173. O azul 4217, ponto cópia. Afirma. Autorizado Campinas, o nível 340, decola pista 10, a curva direita, saída da El Lita Motiva, via Pizulu 10, por base a Pizulu no meia, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1208 e o transponder 5462. Voo 1163, decola 235, chama controle, ano 208. Controle 208, voa. Salvador, voo 1173, decola na sua espera. Voo 1173, decolagem sobre a minha saída da EL para o nível 360. Os 2.000 pés estão autorizados direto ao nível. Autorizado. Via saída da EL para o 360, após 2.000 não consegui compreender a posição, voo 173. Os 2.000 pés autorizado Leda. Após 2.000 pés Leda, voo 173. Torre Salvador, Bena, 73520, ponte para pronto. 520, alinha, decola pista no 0, vento no 8, 0 grau, 07 no 8. Alinha, decola pista no 0, pista no 520. Aguarde coordenação com o centro, voo 1973. Então, 3520, decola 240, chama o controle 120, decimal 8. Vai, dessa mais. Para o seu nome, pessoal, 4207, chama 22. 3520, contato radar na decolagem, se deve sair da PUCA para o nível 190. 1970, solicito para 3520. 70, para 3520. É, após 2000 pés, vem na frente de Conde. 7 para 2000, Conde vai subir, manter 1970 para 3520. A 3520, controle Aracaju, autorizou voar direto Alfa Romeo 363. 363, obrigado, 3520. Sou no 173, chame agora o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13395. Centro Recife 251, 13395, 173. Para o táxi, o azul 4207, estamos com 90512, apenas confio. Quatro 4207, autorizado o táxi, via Taxi Índia, posso estar atenção 0, chame torre 1895, existe altímetro no 018. Sim, apontado para o Índia, apontado 5407, com outra. Muito boa noite. Quase 217, boa noite, a linha decola pista no 0, vento noite, 0 graus, 0 meia noite. A linha decola, 4217. Atinge e mantenha no 70, 3520. 3520. 42107, decolagem 48, chame controle, 1208. Fazer 42107, copiou a torre? Na torre azul, 427. Viu 4217, contato radar, decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. 3 4 0 4 2 1 7. Para a descida, TAM 3520. TAM 3520, aguarde para descida com Aracaju. É 3520, desça para o nível 060. Cuidado 60, está 3520. É 3520, está a 1,5 milhas da posição cônjuge, do radar encerrado, chama Aracaju, na frequência 120, decimal 3. Pera até mais, está 3520. Azul 4217, informo que a restrição de uma centena é para apenas decolagem da pista 28. Está livre a extensão 340. Esse nosso equipamento aqui é para o restrito aqui, o 100. Obrigado. V4217, chame agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. Solo Salvador na escuta do Mike Sulu Yankee. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque da área remota posição 14 para posição 2 Lima, pátio 3. Está autorizado. Reposte ao término. Será feito, grato. Salvador, Gol 1161, Tente Tatiele, Bordão 7, autorização Guarulhos. Gol 1161, localizado Guarulhos, no nível 360, decola pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. E a segunda no zero, Tabaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5472. Pesado Guarulhos, nível 360, decola da 10, da El, Leda, Motiva. A 2 do Luna 0, Taubaté. Controle 208, responder 5472. Leão 1, o cotidiano está correto, pronto para o feedback, está no meio. Bora. Salvador, é o Mike Zulu Yankee informando o término do reboque, pátio 3, 2 Lima. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia.